adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM to guide you. And they rise from... Preparar, apontar já! E vamos iniciar mais uma maratona! Estou eu aqui com meu feed Kenga favorito e meu querido e amado mecenas Jota Santos! Fala, Jotinha! Eu vou rolar um D20 agora e vou dar um chute no seu Forebis. Porra, tu vai ter que esticar mais do que o Luffy pra poder me alcançar. Como Gomu no, irmão. Não, vai, nem Stamp tu vai, nem com Stamp tu chega aqui. Chute do Skellen! Aí eu pergunto o seguinte, é sobre o One Piece que a gente vai gravar? Não! É sobre a segunda temporada de Vox Machina. Aí você me pergunta, por que que é só a segunda e não a primeira? Pergunta. Por que a segunda e não a primeira? Porque a primeira a gente já fez no Paranerd e você inclusive participou, seu corno. Ah, é? Com o pessoal lá do podcast que você convidou lá, os meninos do RPG, porra. Não lembrava, não. Tá bom. Porra, TDAH é uma merda, cara. Puta que pariu. Mas tá bom. Bom, mas não custa relembrar que Vox Machina é uma animação criada a partir das partidas de RPG do grupo Critical Role. Você já chegou a ver algum episódio dessas partidas, Jota? Não fui atrás, não. Eu só fiquei com Vox Machina. É um podcast em inglês, então tu tem que manjar legal do inglês, porque o povo lá não se incomoda com explicar porra nenhuma pra ninguém, não. E é Zymanjation. O grupo é formado pelo favorito do seu Jota, que é o meio gigante bárbaro, Grog. Pelos irmãos elfos e o ladino Vexildan e a ranger Vexalian. Pelo bardo gnomo Skellen! Melhor personagem. Não dá pra falar o nome dele sem cantar, né? A clérica também gnoma Pike. E pelo humano pistoleiro e meu personagem favorito, Percidal de Rolo III. Humano pistoleiro, mas pra mim ele é um mecânico, né? Um cara que cria tudo, né? Cria armas, cria... Sim, ele é inventor. Ele é inventor, filho. Mas na lore de RPG, a classe dele é pistoleiro. Muito bom. Entendeu? É o Gunslinger no inglês. Entendeu? Então tá. Após salvar o reino do mal e da destruição nas mãos do casal poderoso e terrível, né, de Tal'Dorei, o Vox Machina deve salvar o mundo novamente. Dessa vez de um sinistro grupo de dragões conhecido como o Conclave Cromático. Tá disponível na Prime Video e estreou em 20 de janeiro de 2023 com 12 episódios ao todo lançado em grupos de 3 em 3. O que você achou disso deles lançarem de 3 em 3, Jotinha? É mais legal do que lançar tudo junto, né? Porque, como aconteceu na temporada atual, a gente foi assistindo... E ficando louco quando finalizava a trinca, né? E passa uma semana esperando. Tinha umas trincas que parecia até que já era o final da temporada, cara. Eu fiquei com medo da última. Por acaso a gente já tá na terceira, no atual tempo e espaço da gravação desse episódio, tá? Então teve uns episódios de trinca que parecia final de temporada, de tão fiofó na mão que a gente ficou, tá? Pois é. Em breve a terceira temporada num Nerd Maratonista perto de você. Eu que sei a quantidade de puta que o pariu! Não é? Porra. O chat particular nosso parecia mais perdido que a Dercy Gonçalves. Porra! Mas vamos falar da segunda temporada. Episódio 1, A Ascensão do Conclave Cromático. A gente vê então a comemoração da vitória do Vox Machina, né? O rei Uriel abdica do poder e entrega o poder para aquele conselho lá que tinha um monte de gente, né? Gnomo, maga e o cacete A4. A gente vai lembrar de algumas desses personagens, inclusive nessa temporada e na próxima. E tá? A festa vai bem ali, né? Enquanto ele tá ali fazendo discurso. Né? A festa vai bem até que a Vex sente dores de cabeça. E quando isso acontece é porque... Fudeu de vez! É porque tem dragão por perto, né? E não só um dragão, seu Jota, mas quantos dragão aparece na cidade lá do Rei Uriel? São 4 fucking dragões cromáticos voando em cima da capital. Aqui no Vox Machina, igual em RPGs como o Dungeons and Dragons, por exemplo, cada dragão tem uma cor e cada cor representa um poder. Você sabe quais seriam os nomes e os poderes de cada dragão, seu Jota? Dos 4 que estavam sobrevoando, eu sei. Então diga. Um deles é o Vorugal, que é o dragão branco de gelo, né? Ele tem a arma de sopro dele, ela é uma arma que sopra um sopro congelante. Tem o Umbrasil, Umbrasil que não é o nosso Brasil, né? Que é o Brasil. É. Aqui é Umbrasil com Y. Né? Um dragão negro, né, que a arma de sopro dele é uma arma que solta ácido. Tem a Raishan, que é uma dragoa verde, que a arma de sopro dela é uma arma de veneno. O Tordak, que é um dragão vermelho, que é de fogo, né, claro, dragão vermelho de fogo, que isso aqui nem o de lá dos anões do... O dragão clássico de RPG, né, o vermelho de fogo. Que é o líder do conclave cromático, né? Ixo. Então o Vox Machina e o Gilmore fogem pra loja dele, porque nessa hora que 4 dragões enfrentam a cidade, você só fala uma coisa, meu filho. Corre, negada! O mar abriu no meio, velho, o povo abriu no meio, velho, as pedras abriu no meio, velho, porque tem dragão na história. Aí a Raishan do Veneno aparece e ataca todo mundo. O Tordak para no meio da cidade e faz um discurso que os reinos agora pertencem ao recém-formado conclave cromático. E aí que o fiofó de todo mundo apertou. A loja do Gilmore é destruída, mas ele se salva e entrega tudo que sobrou do inventário para o Vox Machina. Quer dizer, é a famosa queima de estoque, tá, né? Coitado do Gilmore, fabuloso, né? Né? Tá mais fabuloso que nunca, bicha, né? Um item, inclusive, dessa queima de estoque que precisa ser levado em consideração, porque vai ser muito útil, é uma vassoura. Ah, sim. Saca? Uma vassoura. Sim. Vocês que, inclusive, já devem ter ouvido o Paramonstria de Abarcadabra, sabem que vassouras são muito importantes. Sempre, sempre. Né? Né? Se não tiver vassoura, vai ter que ter rumba. Não, rumba. Ou vaporeto. Também depende do que você quer usar, né? Mas tudo bem. Aí, beleza, o Vox Machina podera, né, pensa a respeito sobre os motivos do conclave cromático, o Vorugal aparece e ataca todo mundo com gelo, o Akileth abre um portal para o Whitestone através de uma árvore de lá e eles chegam na cidade natal do Percival, naquela árvore do sol, né? Isso. Lá no castelo dos The Rolo, Vox Machina se reúne com a Cassandra para planejar. Nessa, a guardiã Yennen sugere para eles irem para Vasselheim, a mais antiga e fortificada cidade-estado do mundo, onde podem conseguir um exército para a batalha. Que é aquela famosa. Aqui, meu filho, aqui tu não vai conseguir é porra nenhuma. Então vai pra um lugar melhor, vai lá pro lugar que é fortificado pra caralho. Porque se é fortificado pra caralho, é porque eles têm um exército bom, né? O grupo parece bola de ping-pong, né? Porque eles fogem da panela aqui fervendo, aí assim, a gente pode se esconder ali, assim, aqui não tem jeito, você tem que ir pra outro lugar, aí no lugar, rapaz, aqui não dá certo não, vá pra puta que o pariu, e os bichos, os coitados ficam sendo jogados de um lado pra outro, velho, isso é foda. Eu sei exatamente como é que eles se sentem. Eu, de vez em quando, tenho que trabalhar em 3 unidades diferentes da Microlins onde eu trabalho. Então, às vezes, eu sei exatamente como é que é esse sentimento de bolinha de ping-pong. Você tirou falha crítica no dado, né, irmão? Né? Bom, o Scanlan não quer mais lutar, mas ele é convencido pelos demais a ajudar o povo de Amor. Porque aquela história, eles na temporada passada enfrentaram um dragão e foi difícil pra caralho. Agora imagina enfrentar 4. Pois é. Aí você vê, eles finalizam a temporada como os super aventureiros que derrotaram um dragão. E aí o cozinho fica desse tamaniquinho quando eles verem 4 chegando, né? Porra, mas foi difícil pra caralho, né? Vamos negar que não foi difícil? Os bichinhos estão só o pó da rabiola bem quatro. Aí o Conclave se reúne para traçar quais são os próximos passos. E esse é o final do episódio 1. Fiquem por aí e vamos para a próxima temporada. Vamos lá. É, até mais. There's a monster incoming. Inspiration is waiting. Rise up, don't think twice. Put your faith.